vai, dentro do peito fica um vazio. Eu me magoei demais quando um tempo de novo pediu. Meu bem, você foi incapaz de dedicar-se totalmente a mim. Não tive como suportar ver nosso amor caminhando pro fim. E assim terminou, e assumo eu, não estou bem. É muito grande a dor que a gente sente quando perde alguém. A solidão chegou, vejo sua foto e a saudade vem. Nunca me teve amor, então é melhor eu ficar sem ninguém. É claro que eu estou mal, não foi fácil a decisão que tomei. Você não agiu legal, me pedindo tempo outra vez. Em uma relação normal não se age com tanta insensatez, não. Eu quero um amor igual, igual àquele que eu te demonstrei. E assim terminou, e assumo eu, não estou bem. É muito grande a dor que a gente sente quando perde alguém. A solidão chegou, vejo sua foto e a saudade vem. Nunca me teve amor, então é melhor eu ficar sem ninguém. Procuro uma razão, já que pra mim tudo estava bem. Pro céu eu ergo as mãos, implorando a explicação de alguém. E a voz da razão me diz: o amor explicação não tem, não. Então eu sofro em vão, é bem melhor eu ficar sem ninguém. E assim terminou, e assumo eu, não estou bem. Sua foto e a saudade.